venho lhe falar. De muito longe, talvez mais longe do que você imagina. Perdido neste mundo podre alucinante. A vida é uma escola do cinema, do cinema. A geração é de covardes, a cada ano que passa o mundo fica mais corrupto. A cada dia me convenço que só nele canalhas existe. Quem sou eu? O canalha. Quem és tu? O canalha. Todos nós disfarçamos os piores instintos. É inútil se cada um conhece a máscara que tem. Sinto em descarregar se a cada dia tem um vício, crime e egoísmo. Falsos amigos, isso ainda não é tudo. A tragédia, a misteriosa morte ignorada, prostituta que envelhece no ofício. Há casos que acontecem sendo arquivados. O dinheiro é uma eterna maldição. Maldição. Se ele, como viveríamos? Se com ele faço tudo o que quero, pouco me importa. Se numa nota vê estampado o rosto de uma mulher honesta ou de uma prostituta, se na verdade com o dinheiro posso comprar as duas. O crime é um negócio, a vida é uma escola. E se você morrer, o que temos a ver com isso? De sonhos, homens do próprio crime. Tudo é dor, a dor é igual. Senti-la maior ou menor, qual a diferença? Se são os negros que assente, a dor é egoísta como homem. E é através da dor que lamentamos a felicidade que perdemos. O rosto que ri não é o mesmo que chora. E o amor? O que é amor? É uma coisa deliciosa. Não é verdade, é mais podre das ilusões. Todos nós somos iguais, filhos da luxúria, escravos do dinheiro. E servos de interesse, iguais da morte, iguais do nascimento. E na morte a diferença é entre um e outro. Por cada um que se tomba, avança um mil. Trava-se um combate em que o mais cruel e canalha é o que triunfa. Nada de piedade, nada de compaixão. Compaixão. Se não encarar, será encarado, meu irmão. Os homens superiores acabarão tão vulgarmente como os imbecis. Mortos! Nenhum homem pode se dizer feliz enquanto respirar. Está sujeito ao sofrimento, não há tempo de parar. Vamos avançar, seja como for, custe o que custar. Amanhã, amanhã pode ser tarde demais. E depois, e depois, praticamente impossível. Tudo na vida é mutável, os dias, as horas é tudo transitório. E na batalha da vida existe duas fases. Vencer ou fugir, e para aqueles que fogem, nada de piedade. Uma. Nada de compaixão. Duas. Se não encarar, será encarado, meu irmão. Então pare pra pensar e pense muito bem. Que o sistema é assim, o ser humano também. DJ Johnny, Vanderlei, mundo podre alucinante. E como é podre, e como é alucinante. Eu, MT Bronx. Eles, Vanderlei e DJ Johnny.